O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros amigos do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco, eu sou a fundadora desta associação, que neste ano completa 20 anos de existência. Em junho de 1992, ela foi oficialmente instituída na cidade de Paris, por um grupo internacional que trabalhava com a trilogia analítica na França e na Europa. É, a intenção de fundar essa associação veio de uma inspiração associada a uma sugestão que o Dr. Kepp me deu em maio de 92, lá na cidade de Fátima, de Portugal. Nós estávamos lá passeando por Tomar, por todos aqueles lugares templários muito bonitos, aquela situação muito inspiradora, mística que tem em Portugal. Então ele disse: olha, Cláudia, eu gostaria muito, muito de escrever um livro, fazer uma obra que fosse, que falasse sobre a decadência do mundo, porque ele escreveu um livro chamado A Decadência do Povo Americano e dos Estados Unidos. E ele disse: pois é, infelizmente a gente nota que essa decadência não ficou só nos Estados Unidos. A decadência se espalhou, não só a decadência, mas uma verdadeira destruição da humanidade e do planeta. E eu gostaria muito de escrever uma obra científica mostrando as causas psicossociais, as causas profundas, que estão inconscientes ainda para a humanidade, do porquê o ser humano se destrói e destrói o planeta. E se ele não se conscientizar disso, se o mundo não se conscientizar, não vai dar tempo de parar essa destruição. Aí eu fiquei assim pensando: meu Deus do céu, mas que dó, né? Que pena, mas como... Aí ele disse: eu não vou escrever esse livro agora, porque eu tenho outras pesquisas que são muito importantes e que estão em andamento. Então, paciência. Aí continuamos a viagem, aí nós chegamos lá na Basílica, e dentro da igreja, a Basílica completamente vazia, só nós dois lá, e mais duas pessoas que estavam por ali. Então, me veio assim como que uma inspiração, de fora para dentro, na Basílica de Fátima, dizendo assim: funde uma associação, reúna uma quantidade grande de pessoas, qualquer pessoa, pessoas de boa vontade, de todas as profissões, de todas as raças, de todas as religiões, que estejam dispostas a parar a destruição do mundo. Forme uma associação internacional. E veja o grupo de trilogistas que fazem já parte da trilogia aqui na Europa, e com eles façam grupos de estudo, e num instante vocês vão escrever esse livro, o livro Stop a Destruição do Mundo. Aí eu pedi para o jornalista Ortiz, José Ortiz de Camargo Neto, que está aqui sempre, todas as semanas, e ele auxiliou nesse processo de escrever esses capítulos todos, e de fato, já dentro de um ano, mais ou menos, de 92 para 93, então nós já tivemos esse livro escrito. Em 92 mesmo, fundei a associação e começamos já a divulgação com jornais, publicações em Portugal, na França, na Inglaterra, na Europa toda, no Brasil, nos Estados Unidos. E assim nós vimos fazendo nos últimos 20 anos. Hoje nós temos programas de televisão, de rádio, conferências, publicações, uma série muito grande de atuações já no planeta todo. Eu acho que a gente pode dizer que não existe um país, uma nação e nenhuma língua que já não tenha tido alguma referência da Associação Stop e das causas da destruição do mundo. Quando eu estava saindo da Basílica, eu ouvi uma voz que disse assim: mas se isso der certo, não se esqueça que eu sou a padroeira. Aí caiu a ficha, porque eu não estava percebendo que aquelas ideias estavam vindo de fora, de alguma fonte mais séria do que de uma própria reflexão pessoal. Então, nesse momento, eu percebi que Maria, Mãe de Cristo, Nossa Senhora de Fátima, ela me inspirou para a formação da Stop. E tem sido a nossa padroeira. E a nossa associação tem tido essa finalidade, a nossa programação. E atualmente a gente vai ver Rio mais 20, Paris mais 20, E nós podemos saber que a ONU não conseguiu chegar a nenhuma solução mesmo, né, para que parem a destruição do mundo, nenhuma solução ambiental, energética, nada. Mas nós chegamos. A STOP chegou. Nos baseando, os engenheiros baseados na nova física da metafísica desinvertida, conseguiram finalmente colocar em forma de motores a captação, um princípio de captação energético completamente inédito, inovador, e que realmente pode chegar a economia de 70% até 90%, ou 99% em alguns motores, já foi verificado isso. E porque os nossos engenheiros se dedicam integralmente a essa pesquisa, e podemos dizer que nós já dispomos à venda de ventiladores e de motores que são eficientes, economizam já 60, 70% de energia. E isso, sim, pode fazer toda a diferença no planeta. Então, quem quiser saber mais, www.stop.org.br. www.stop.org.br. Doutor Kepp. Sabe o que aconteceu aqui conosco, Cláudio? O quê? Algo muito importante e até assim esquisito. Nós recebemos aqui no Brasil um indivíduo que fugiu lá das FARC. Pronto, lá vem piada, que bom. Gostoso. Qual é a piada com ele? Então, ele veio aqui e falou para nós assim: olha, eu estudei medicina, trabalhei com os americanos depois que fugi das florestas lá dos FARCs. 30 ou 20 anos, não sei. Ele deve ter atualmente uns 90 anos, né, doutor? Então, nós chegamos à conclusão que Pasteur, o que o Pasteur falou de bactérias assim, que causam resfriados, tudo quanto é doença. Aliás, nós continuamos com essa orientação de que essas bactérias e micróbios que causam as doenças é um engano tremendo que Pasteur, né, formulou, e alguns assim, vamos dizer, donos, né, de bancos, eles resolveram explorar porque eles são donos também dessas farmacêuticas, né, das indústrias de remédio, para conseguir um lucro maior ainda. Então, aquele país que nós chamamos de Rockefeller's Land, você sabe que país que é, né? É Estados Unidos da América. Lá não é um país como os outros. Lá é uma propriedade do família Rockefeller. Então, eles é que controlam, por exemplo, todas as universidades de medicina, né, doutor Geraldo? Então, eles impõem o remédio como o elemento fundamental para curar as enfermidades. Então, eu fiz até um programa no Fantástico, né? Vocês devem me ver toda hora no Fantástico, não vem? Toda hora eles abrem as portas para eu falar lá. E então, eu falei em 78, e o que aconteceu? 40 milhões de pessoas ouviram o programa. Aí começaram a abandonar, né, a maior parte dos remédios, né, dos medicamentos. Aí o pessoal ficou assustado, então aí começaram a proibir que falassem de nós, né? Nunca mais me convidaram nos programas do Fantástico, etc., porque disseram que tudo que eu falava era perigoso. E tinha diminuído muito esse lucro fantástico que eles têm, e de maneira que eu estava proibido de falar. Então, graças às televisões, né, a essa rádio mundial que é adiantadíssima, que oferece aos ouvintes, né, a verdade em todos os seus programas, é que nós pudemos voltar para falar ao público. Então, essa questão, por exemplo, origem psicofisiológica das enfermidades. ao contrário de Pasteur, o Dr. Giraldo falou que as emoções é que determinam as enfermidades. E quais são essas emoções? Então, eu vou perguntar primeiro ao nosso jornalista aqui, qual a emoção que determina mais enfermidades? Uma das emoções é a raiva, né? Que dá problemas de hipertensão, cardiopatias, né? O medo também, doutor Kepp, eu acho que dá pressão baixa, úlcera, né? E basicamente essas duas, né? Aquela emoção terrível, fundamental, como é que chama? Invidere. Inveja, invidere. Né? Mas tem outra mais ainda importante. Soberba. Arrogância. Isso. Essa mata. Que é, e aí a gente tem dificuldade de ver isso como uma emoção, né? Ver como uma atitude permanente na vida da pessoa, né? Porque ela nem percebe que está tendo aquilo. Então a gente tem dificuldade de ver. O senhor, seu Ortiz, acha que todas as pessoas têm a inveja, ou então, principalmente, até a mania, que é o orgulho? Todas têm, doutor Kepp. Eu acho importante, né, por isso, conhecer essa ciência, a pessoa ter um conhecimento da psicopatologia, porque as pessoas agem sem perceber que tem isso e fazem muitas coisas erradas, inclusive se elas estiverem em cargos importantes, né? Elas vão fazer um pacote econômico, como elas têm assim, problemas de inveja do povo, então faz um pacote que prejudica o povo. Se é um... sei lá, qualquer cargo que ela esteja, ela vai dar uma sentença que vai prejudicar em vez de... E que vem essa terrível questão, por exemplo, da arrogância, né? Da soberba. Qual foi o ser que criou isso? Ah, isso foi o Lúcifer, né? Foi o senhor primeiro. Está de acordo? Ele, porque o Dr. Kepp, na teologia, explica muito bem isso, né? Inclusive no livro da doutora Cláudia, História Secreta do Brasil, ela faz referência ao Richard Heinberg, que fala que todos os povos têm uma lembrança de um paraíso e a noção de uma queda que houve. Que o ser humano sofreu uma queda por alguma transgressão ao ser divino. Isso está em todos os povos, tem isso. Então, o que acontece, né, com o indivíduo soberbo, né, arrogante? Ele é inteligente, que sabe as coisas. Estúpido, né, doutor Kepp? Porque... como é que vai aprender? Inteligência baixa, né? Baixa inteligência. Agora, vou perguntar para quem aqui? Aninha, Aninha, qual outro terrível problema nos sentimentos que leva a pessoa para as doenças? É, pode ser o medo também. Ela vai dizer que é inveja, quer ver? Sim, eu estava pensando no medo, mas também na inveja, com certeza. Ela é sueca. Então, a inveja é uma coisa universal que todo mundo tem ou só no Brasil que existe? Não, existe em todo lugar, doutor Kepp. O que é inveja? Inveja é o sentimento de não querer ver o que é bom, de... E o que assim deseja como os outros, né? Para os outros. É, deseja o mal, né? Se incomoda se o outro está feliz, quer se o outro está bem. Acabar com os outros. Exatamente. Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br. É, doutor Kepp, a gente vê que a aceitação das palestras sobre trilogia estão indo muito bem, né? Nessa última palestra foram 85 pessoas. Poxa! Então... tá superando a gente. É, porque a região lá praticamente assim, o pessoal não tem, né? É uma região de periferia, que é Pirituba, Freguesia do Ó, o pessoal não conhece muito. Então, a gente divulga, então as pessoas vêm bastante mesmo. A gente nota que o interesse é muito. E tem que dia? Então, a próxima palestra vai ser sobre a questão do sucesso, né? Se a pessoa ter ou não ter sucesso. Vai ser no dia 10 de julho, né? E vai na rua Pedro Bonilha 216. Então, como é que chega lá? Pela Marginal Tietê? É, lá é mais ou menos perto da igreja da matriz da freguesia do Ó, né? Então, aliás, é uma igreja bonita, muito né? Muito bonita. E perto da Eletropaulo também. Então vamos ver o qual outro elemento terrível. Gula. São os... Isso. E eu posso dizer que a gula, ela está muito ligada à voracidade, está muito ligada à inveja, vontade de engolir o mundo, de ter tudo para si. Então essa ansiedade gera uma fome estranha, né? Como um buraco no estômago que a pessoa precisa ter mais e mais e mais. É uma ansiedade. Então eu acho que isso é difícil do guloso aceitar, mas essa ansiedade que o ser humano não quer sentir, então ele tenta aplacar, ou com a comida, ou com o sexo, ou com dinheiro, ou falando, ou com qualquer outro mecanismo de fuga, né? E a comida é mais um mecanismo de fuga que o ser humano tem do próprio interior. Eu acho que quando a pessoa aceita sentir a inveja que tem, o medo que tem, enfim, todos esses sentimentos negativos, aí a tendência é se acalmar e conseguir controlar e fechar um pouco a boca, como se diz. É, para a pessoa ser esbelta, né, bonita, basta controlar a comida. O que eu ia falar, Dr. Kepper, é que a pessoa, o senhor mostrou, né, no livro esse Liberdade e Escravidão, Escravidão e Liberdade, para a pessoa ter liberdade, ela precisaria ter consciência dos problemas dela. Então eu vejo que o senhor brinca com a gente, tudo tentando mostrar os problemas da gente, né? Ah, mas tem outro também. Tem a ira. Quem quer falar na ira? Tem que ser uma pessoa calma. Ué, aqui na nossa clínica, a gente sendo psicanalista, tem cliente que a gente precisa... trancar ele para fora, senão ele avança. Quando é falado a verdade para a pessoa e ela não aceita, fica irada mesmo, né? A pessoa geralmente, né, gosta, né, de ouvir a verdade. Né? Então, mas os irados não têm problemas bucais na salivação, bruxismo, uma porção de coisas? Sim, quebram os dentes, cáries, vários problemas. É importante saber disso. É verdade. De articulação, dores, né? Tem sim. Bruxismo, né? Tem algumas pessoas, né, que vão na marchinha, só falta elas assumirem, né, a bruxice dela, né? Virarem bruxas e feiticeiros, sei lá. Sai de tanto... com a vassoura lá pela janela da marcha. Ou então pegar ela pelo pescoço com os dentes, né? Um vampirismo. Não, mas a gente brinca, mas a patologia é cômica. É a patologia do ser humano. Esses cômica. Filmes aí de vampiro, né? Isso é verdade. É verdade. E o pessoal ama ver esse filme. Mas fala, não, é aquele que causa mal. Eu sou santo. Agora temos uma santa aqui colombiana. Aonde? Uma colombiana linda, uma doutora que todo mundo ama. Mas como que chama aquela superstar, cantora, linda, colombiana? Como é que Shakira. É? Shakira! Essa é a nossa Shakira! É, então fala, Shakira, alguma coisa. Ah, eu queria falar isso, doutor, que é a inveja, que é a causa das doenças. Nós continuamos todos os dias rejeitando a verdade, a bondade, a beleza, e assim estragamos nossa saúde. E mostramos isso em todas... as atitudes de nossa vida. Mas a importância é ver para conseguir voltar e recuperar. Ainda podemos anunciar o seminário de psicossomática. Eu gostaria que a Selma, não vai falar, né, nada. Pelo menos anunciou. Anuncio, então, né? Então, o nosso próximo seminário, a Medicina da Alma, será no dia 23 de junho, sábado, de 9 às 17 horas, no Colégio Estela Maris, em Pinheiros. Então, participarão médicos, psicanalistas, dentistas, jornalistas, artistas, professores, que vão trazer muitas respostas a questões da saúde e também questões sociais. É um workshop de psico e socioterapia. Então, estão todos convidados, é aberto ao público em geral. Maiores informações no telefone da CITA, 30 32 36 16, ou visite o nosso site para programação completa, www.stop.org.br. psicanalise.com.br. Então, eu queria só completar, né, que a gente está fazendo um programa sobre psicanálise, sobre psicossociopatologia. Então, essa brincadeira, eu poderia dizer o seguinte: Wilfred Bion, que foi um dos maiores psicanalistas que o mundo conheceu, ele já dizia que se a pessoa não consegue rir da própria doença, da própria loucura, ela nunca vai ter uma melhora na vida, né? Então, o humor faz parte da sanidade. Uma pessoa mal-humorada é uma pessoa que mostra muita inveja e que ela gosta de destruir a alegria dos outros, amolar os outros. Então, às vezes, o marido fica esperando, fazendo hora para voltar para casa, ou mesmo a mulher, né? Enfim, quando aquela pessoa chega, ou a sogra, ou os filhos mesmo, muitas vezes, se aproximam, já vem com problemas, e com dores e doenças e pepinos. Para quê? Para estragar o ambiente da casa, estragar a alegria do outro. E isso a pessoa não tem consciência. E essa inveja que está subjacente, ela realmente faz com que a nossa vida fique infernal. Esse trânsito, essa poluição, esses impostos a pagar, o desemprego, a violência, tudo isso tem essa patologia, inveja na base, que fez com que o ser humano destruísse a maravilha que ele vivia, esse paraíso incrível que a Terra ainda é, para viver numa vida neurótica, doente, sofrendo, infernal, e ainda, né, estragando a possibilidade do ser humano ter um pouquinho de melhoria, se o outro quer essa melhoria, né? Então, vou dar para vocês mais uma vez o nosso telefone, é 3032-3616, 3032-3616, e nós estamos na Avenida Rebouças 3819, para maiores informações. E o site é www.stop.org.br. Visite o nosso site, lá tem de tudo para aquela pessoa que quer melhorar a sua vida de uma maneira séria, científica e permanente. Até lá.